Boa tarde, bem-vindos à grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha do Centro. Hoje estamos de regresso com a atualidade na primeira pessoa e com um tema que tem dominado a agenda local nas últimas semanas. A polémica que estalou precisamente no final do mês de agosto com a ameaça de encerramento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Para nos fazer um ponto da situação e também dar-nos conta dos verdadeiros motivos que terão levado o Instituto Politécnico de Coimbra a querer acabar com esta Escola de Ensino Superior, temos connosco hoje o presidente da STGO, o engenheiro Jorge Alexandre Almeida, a quem agradeço desde já a sua presença nesta entrevista, numa altura em que não vale a pena esconder, é de clara agitação no meio académico, mas não só, também no meio político e na própria comunidade oliveirense, onde isto veio criar alguma destabilização. Engenheiro Jorge Almeida, aquilo que lhe começo por perguntar é o seguinte: quando é que soube exatamente que o IPC queria fechar esta escola? Ora bem, antes de mais, boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova e boa tarde também aqui à senhora jornalista, a doutora Margarida Prata. Eu soube exatamente que o IPC queria, portanto, houve uma proposta do presidente do Instituto Politécnico, o professor Rui Antunes, no decurso de uma reunião que eu acompanhei à distância, porque estava e me encontrava em férias. Portanto, soube exatamente na reunião que ocorreu no dia 22 de agosto. No dia 22 de agosto, eu estava em Itália a passar férias com a minha família, que é uma prática habitual, e quando fui para férias não havia nenhuma convocatória. Portanto, eu e as outras pessoas foram para férias, porque os professores só podem tirar férias em agosto. E, portanto, eu, como responsável da escola, tive várias reuniões em julho, no Politécnico de Coimbra, portanto, nos serviços centrais, e também tive várias reuniões durante o mês de agosto. Inclusive, tive várias reuniões na semana que antecedeu a minha partida para férias e não havia nenhuma reunião marcada, não havia nenhuma agenda, não havia nada. Durante o meu período de férias, porque todos os dias acedi ao e-mail e, portanto, continuei a acompanhar as coisas da escola, até porque há movimentos bancários para fazer, que fiz no estrangeiro, há faturas para pagar, normal da vida de qualquer dirigente, qualquer escola de ensino superior público em Portugal, recebi uma convocatória para estar presente no dia 23. Essa convocatória tinha dois pontos. Ponto número um, informações. Ponto número dois, orçamento do Estado para 2012. Ora bem, não foi com alguma surpresa, não havia qualquer referência a transferência de cursos, nada sobre este golpe, portanto, a convocatória, posso demonstrá-lo, que a convocatória foi para todos os presidentes de escolas do Politécnico, das 6 escolas que integram o Politécnico de Coimbra, das quais 5 estão em Coimbra e uma está fora de Coimbra, exatamente aqui em Oliveira do Hospital. Portanto, eu recebi aquela convocatória, eu já estava munido dos documentos que os serviços administrativos, contabilísticos da escola tinham feito, já tinha a proposta de orçamento, a minha proposta de orçamento para a minha escola para 2012 e, portanto, não havia qualquer problema. Já sabia há muito tempo que havia cortes orçamentais, porque eles já se falam há muito, como hoje, estamos hoje no dia, 7 de setembro de 2011 e eu consigo antecipar que em 2012 vai voltar a haver cortes no ensino superior. Portanto, é uma coisa perfeitamente natural na conjuntura económica que é do conhecimento de todos os portugueses. E, portanto, nada o levava a crer que... Não, porque esta questão fosse levantada nessa reunião, daí ter delegado até no seu Vice-presidente. Acontece que o meu vice-presidente, o professor doutor Mateus Mendes, estava na altura a dias de ser pai e, portanto, já havia ali sabia-se que ele estava quase para ser pai e ele pediu-me para ter alguma dificuldade. O parto estava previsto para esse dia e foi mesmo nesse dia o parto da sua mulher. E, portanto, eu recorri, socorri-me do número 3 da escola, que é o presidente do Conselho Técnico-Científico, o professor doutor Francisco Afonso, que, com base em documentos que eu lhe enviei por e-mail, porque é o orçamento da escola, pontos a discutir, pontos a rever, etc. Portanto, era uma discussão pacífica. A escola sabia, já todos nós portugueses sabíamos há muito tempo que há cortes em todos os setores de atividade do Estado, o ensino superior não é exceção e este GO também não é exceção. O que eu não estava à espera... E a proposta de orçamento que levava para essa reunião já tinha... Era um orçamento, exatamente, que... porque era a proposta igual à do ano anterior, com um corte de 8,5%, que é o que é natural e é aquilo que o Governo quis que fosse. Portanto, este GO, de acordo com o que é prática normal em qualquer politécnico ou universidade, o que fez foi agarrar no orçamento de 2010, cortar-lhe, desculpe, do orçamento de 2011, uhum. cortar-lhe 8,5% e chamar àquilo orçamento de 2012. Portanto, é uma tarefa pacífica. Até porque lhe quero dizer, e poucas pessoas saberão disto, que há muitas maneiras de fazer um orçamento de Estado para a vertente do ensino superior, para as 14 universidades públicas e 14 politécnicos públicos. Uma delas é por histórico do ano anterior ou por ponderação do número de alunos. Este governo que está agora, portanto, a lidar com os destinos do país... O que é que decidiu? Foi ao orçamento de Estado do anterior governo para o ensino superior e cortou 8,5%. Portanto, manteve-se tudo como está, tirando 8,5%. Uhum. Não há nenhuma alteração. Portanto, foi, digamos, um corte, digamos, entre aspas, igual para todos. Portanto, a Universidade de Coimbra teve um corte de 8,5%, como teve a Universidade do Algarve, como o Politécnico do Porto ou o Politécnico de Beja. E, portanto, eu já estava preparado para isso, fiz um orçamento e, portanto, a escola encaixa perfeitamente dentro do seu orçamento. Vamos a números. A escola, o ano passado, teve de orçamento de Estado 1.431.000 euros e este ano, com o corte de 8,5%, o orçamento previsto da escola é 1.303.000 euros. Depois acresce os emolumentos, as receitas próprias de propinas, taxas pagas pelos nossos alunos, serviços prestados à comunidade, etc., etc., serviços laboratoriais, etc. Portanto, a escola, portanto, este tema é pacífico, aqui não há qualquer problema. Uhum. Ao longo da reunião que fui acompanhando no computador por e-mail e por aquele sistema de, portanto, MSN, portanto, a reunião começou eram 2:30, terminou por volta das 9:30 da noite, portanto, ao longo de 7 horas, eu acompanhei a reunião. E o que estava à espera, uma reunião simples, uma reunião, discutir o orçamento, estas reuniões são pacíficas normalmente, portanto, já acompanhei várias ao longo dos anos. Acabou por fiquei perplexo, ainda hoje estou surpreendido, porque de facto foi um tsunami. E foi um tsunami porque o presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, o professor Rui Antunes, apresentou uma proposta de fecho da ESTGO, isto é, suspensão da atividade letiva, imediatamente da atividade letiva já em setembro de 2011, e transferência de alunos, professores, funcionários para as escolas de Coimbra. Portanto, eu estava a 2.700 km de distância, não há ninguém, desafio quem quer que seja, a mostrar-me um documento onde isto estivesse previsto. Portanto, eu senti-me ao longo daquela reunião... Nessa hora, o que é que sentiu? Ouça, eu senti, para lhe dar uma imagem, lembra-se perfeitamente, há uns anos houve um tsunami que abrangeu aquela região ali da Malásia, do Sri Lanka, e vimos todos na televisão câmaras de segurança a filmar pessoas na praia que levam com uma onda 10 metros e que não estava previsto e, portanto, uhum. há situações em que, portanto, o primeiro impacto foi, de facto, um impacto de choque, foi um impacto de incredulidade, portanto, eu não conseguia acreditar no que estava a passar. Tenho a máxima confiança na pessoa que me representou, como tenho a máxima confiança no meu vice-presidente Mateus Mendes, e tenho não só uma relação de grande estima e de amizade com o Mateus Mendes, vice-presidente, com uma grande estima e amizade também, e, portanto, são pessoas, ambas, que eu ponho as mãos no fogo por elas, e se não fosse uma pessoa da minha inteira confiança que me foi representar numa reunião que diz informações e orçamento, este gol atempadamente enviou o seu orçamento, pode-se demonstrar por e-mails, eu nem queria acreditar. É que não dá mesmo para acreditar. Ficou porque, repare, para a escola, eu fiquei para morrer, a escola é consultada diariamente por regulamentos de estatutos de alunos, de estatuto de dirigente desportivo, estatuto de aluno de alta competição, estatuto de cada unidade escolares isoladas, estatuto de regulamento, quer dizer, a escola é chamada a opinar em tantas e muito bem, tantos e tantos momentos da vida do Politécnico, que na coisa mais grave que pode haver na vida de um Politécnico, que é o encerramento de uma escola... Não é chamada. Não é chamada. Eu bem sei que, de forma, digamos, habilidosa, não está em causa o encerramento. O que está em causa é o esvaziamento que depois vai conduzir ao encerramento, porque, repara, do ponto de vista legal... Esta não é a primeira investida este ano, inclusivamente, da parte do IPC, relativamente à ESTGO. Houve já diversas ameaças ao longo de 2011. É a quarta no ano. Culminaram até com aquela conferência de imprensa, que sim. Conhecida em maio, e ainda não eram conhecidos os cortes orçamentais e já havia ameaça velada de encerramento. Eu acho que essa questão que está a colocar diz tudo sobre este assunto. Portanto, os cortes foram conhecidos através deste governo, porque apesar de estar em férias, que é um direito que me assiste, e de estar todos os dias a ler o e-mail e a tratar de assuntos da escola, durante o meu período de férias, e portanto é uma situação perfeitamente normal, fui acompanhando online os jornais, porque em Itália, no sítio onde eu me encontrava, não se vende lá nenhum jornal português, portanto, li online as notícias, trabalhei todo, houve um dia do meu período, dos escassos 9 dias de férias que eu tive, que não acompanhasse e que não trabalhasse e que fizesse coisas normais da escola, pagamentos, emissões de, autorização de emissão de documentos, etc. Portanto, eu fiquei perplexo, portanto, eu nem queria acreditar, porque fui, repare, eu fui acompanhando no MSN o que o meu colega me ia transmitindo. E eu perguntei várias vezes, mas será... Pá, aqui quase, mas isto não é possível. Não queria acreditar. Isto não é possível. E, portanto, houve ali uma proposta do Sr. Presidente do IPC, que é o professor Dr. Rui Antunes, de uma proposta inicial de orçamento zero para este GO, e depois divisão do orçamento por várias escolas de Coimbra. Os resultados da votação estão também devidamente em ata, portanto a ata é conhecida, aliás a ata é um documento público, qualquer cidadão pode aceder aos atos administrativos do Estado, e portanto as votações são, portanto, são públicas, as pessoas votaram, são votações de braço no ar, estão identificadas, e portanto o que eu fiz nessa segunda-feira à noite foi, bem, já não tenho condições para continuar de férias, fiquei chocadíssimo, portanto foi quase como, porque para mim a escola é quase como um quarto, eu tenho 3 filhos pequenos, crianças, foi quase a morte de um filho, ou ter um filho em estado de coma, e portanto no dia a seguir fiz as malas, na quinta-feira já estava reunida em Oliveira do Hospital, com a Câmara, numa reunião que durou até de madrugada, portanto eu interrompi imediatamente as férias, era para ter ficado mais uma semana de férias, e vi imediatamente, portanto soube isto na segunda-feira, à noite, na terça-feira fiz as malas, na quinta estava em Portugal, na quinta já estava com a equipa da Câmara a analisar e ver o que é que era possível fazer. Se bem, todos estamos recordados, um dos motivos que o Sr. Presidente do IPC alegou nessa reunião para o encerramento desta escola, o esvaziamento dos cursos através da transferência dos alunos e dos professores para as escolas de Coimbra, é o problema da duplicação da oferta formativa existente na STGO, que há nas escolas de Coimbra. Porquê é que o senhor, enquanto dirigente desta escola, e certamente já consciente de que esse era um dos problemas que mais dia menos dia podia afetar a continuidade desta escola, não começou a tratar da reformulação dessa oferta formativa antes mesmo do próprio IPC poder alegar isto para o fecho? É uma excelente pergunta. Então vamos por partes. A STGO tem 10 anos. Eu sou presidente da STGO há 1 ano e 4 meses aproximadamente. Ciente, de facto, que há essa questão da duplicação, que parece que só é problemática no Politécnico de Coimbra, porque vejamos, no Politécnico de Viseu, que tem uma escola em Lamego, há duplicação de cursos, não há problema. O Politécnico do Porto tem uma escola em Felgueiras e outra em Vila do Conde, há duplicação, não há problema. O Politécnico de Bragança tem uma escola em Mirandela, não há qualquer problema. O Politécnico de Castelo Branco tem uma Idenha, também não há problema. E Leiria tem Viseu, Leiria tem uma escola em Peniche e outra nas Caldas da Rainha, também não há problema. Portanto, o problema é um problema de duplicação dentro do Politécnico. E isso é uma meia-verdade. A STGO tem 5 licenciaturas e há 2 que não existem em Coimbra, que é o curso de Gestão Integrada de Qualidade, Ambiente e Segurança e o curso de Administração e Marketing. Isto não existe em Coimbra. Há uma oferta duplicada, de facto, porque ela existe em Coimbra, que é Engenharia Civil e Engenharia Informática e, de certa forma, de Administração e Finanças, porque é um curso próximo da contabilidade que existe no ISCAC com outro nome. Ora bem, mudar a oferta de uma instituição de ensino superior não é por vontade ou por capricho direto do seu dirigente, mas tem que ser um sentimento de facto, uma necessidade que a escola acolhe. Os órgãos da escola têm que se pronunciar. Portanto, é completamente falso que nada tenha sido feito, porque nós fomos negociando com o Politécnico e, cientes, de facto, o curso de Engenharia Civil era uma duplicação muito próxima e muito direta, e, portanto, nós fomos desligando o curso de Engenharia Civil com a promessa do Presidente do Politécnico de abrir aqui um curso ligado às energias alternativas que pudesse servir de ligação à plataforma. Oh, Margarida, agora temos um problema, que é o Politécnico de Coimbra é um Politécnico muito completo. Tem 12 mil estudantes, tem 700 professores e tem mais de 50 cursos. Eu não consigo inventar um curso que já não exista no Politécnico de Coimbra. E se o Politécnico de Coimbra não me ajudar, ou seja, vamos até aceitar, porque somos pessoas de boa vontade, eu sou uma pessoa de boa fé, que, de facto, ao fim de 10 anos pode haver um ou outro curso na STGO que possa já não ter o potencial de atração que tinha há 10 anos. As coisas gastam-se, portanto, uhum. pode haver alguma saturação. Mas é preciso que a escola e os órgãos da escola queiram isso, e não pode ser uma imposição do presidente que não tem poder para isso. É preciso conhecer as leis, conhecer as regras e os estatutos. Portanto, eu posso influenciar a escola e filo, na altura certa, com a promessa de ir em engenharia civil para Coimbra, respeitando os direitos dos alunos, desligar ao longo de 3 anos, em conversações com o presidente do Politécnico, de acordo também com a escola, com a promessa de um curso de energias alternativas para ter uma maior ligação à região. Agora, Margarida, um porta-aviões não muda de rumo em 5 minutos, são precisos anos. Eu tenho aqui professores que estão aqui há 10 anos e que são de uma determinada área. Se eu quiser pôr aqui uma área, porque eu sei, tenho de cabeça os cursos que têm muito potencial em Portugal, eu não consigo despedir esses professores porque a lei não me permite e pôr aqui uma oferta mais competitiva. Nós começámos esse trabalho... Mas tenho consciência que esse tem que ser o caminho. Eu tenho consciência que esse é o caminho, mas também tenho consciência que, da parte do Instituto Politécnico de Coimbra, da Presidência, tem que haver uma ajuda. E sem a ajuda do Presidente e sem a assinatura do Presidente do Politécnico, nada se faz. O Presidente do Politécnico de Coimbra é exatamente equivalente ao reitor de uma universidade. Sem a assinatura dele, nada se faz. E com isto, acho que já digo tudo. Uhum. Portanto, alterar a oferta, portanto fazer aqui uma rotação da oferta. Argumento, digamos assim, neste momento. Exatamente. Portanto, repare, vamos imaginar que eu agora até queria ir para um curso que eu sei que tem sucesso, já existe noutra escola. Você não consegue inventar o curso. Porque somos áreas muito inovadoras, o país não conhece e os alunos não aderem. Portanto, a duplicação faz parte das regras do jogo. Faz parte das regras do jogo. Eu lamento, mas há 10 anos que há duplicação. E parece que as pessoas acordaram agora e 10 anos depois, porque eu não inventei estes cursos, quando eu cá cheguei, já cá estavam, já tinham sido definidos pelo IPC. O professor Rui Antunes era o vice-presidente do Politécnico na altura em que eles foram criados, e teve cargos de gestão ligados à administração do Politécnico, da mais alta responsabilidade. E, portanto, as pessoas, ao fim de 10 anos, não podem vir agora dizer que não sabiam e que estão contra, quando foram parte do edifício que foi sendo parte construído, parte do problema. Portanto, é este GOI e os seus órgãos, e eu estou de boa fé, em, portanto, resolver o problema dessa duplicação. Mas, ó Margarida, se nós tiramos daqui a engenharia informática e engenharia civil, vamos ter que ter outros cursos. Mas esses cursos já existem nas escolas de Coimbra. Portanto, nós não conseguimos, porque já estudámos, repara, este agora não está parada. Nós já propusemos cursos que não há no Politécnico de Coimbra, design de produto, o IPC chumbou. Já propusemos proteção civil, que não há no Politécnico, o IPC chumbou. Já propusemos cursos ligados à gestão, portanto, cursos inovadores, e o Politécnico não deu luz verde. Portanto, é bom que os ouvintes e a comunidade do Oliveira do Hospital saiba que, no passado recente, a EstGó quis reformular a sua oferta formativa. E alargar o leque de ouça, nós temos consciência, ó Margarida, eu tenho consciência que o que esta escola precisa é de mais alunos e mais cursos. Eu recebi esta escola com 400 e poucos alunos. Hoje temos 650. Eu recebi a escola com 5 licenciaturas. Hoje tenho 5 licenciaturas, 2 mestrados e 4 sedes. Passámos de 5 cursos para 11. 5 cursos para 11. Crescemos a 2 dígitos o número de alunos, de 400 e muito poucos, para 636 espaço, alunos. O número é sempre relativo, porque basta que o aluno deixe de pagar propinas, deixa de contar, e se voltar a pagar propinas, e depende da data, porque uma coisa são números em setembro, outra coisa são números em dezembro. E acha uma coisa, se o Estegol, neste momento, tivesse em curso a construção de novas instalações, mas instalações de raiz ou a readaptação de um edifício, como no passado já foi ventilado, o IPC não teria, ou neste momento estaria tão à vontade para afrontar esta escola como fez agora? Olha, eu creio que, aliás, isso está escrito, eu tenho documentos que o comprovam, do documento que saiu das mãos do Sr. Presidente do Politécnico foi, de facto, um conjunto de prós a favor deste GO e de contras a este GO. E esse é um dos... E da lista foi, de facto, instalações insuficientes, inadequadas, é o que lá está escrito, as palavras são dele, não são minhas, são instalações insuficientes, inadequadas, e depois há uma palavra que eu não me estou a lembrar agora, sobre o Sr. Presidente do Politécnico, o Sr. Rui Antunes, que o disse. Nós sabemos, nós sabemos, de facto, as instalações podiam ser melhores. Mas no país, há escolas com piores instalações. Portanto, o problema não é das instalações. Eu reconheço que as instalações são insuficientes, já manifestei publicamente, mas sempre pela positiva. Portanto, gostaríamos de ter melhores instalações, merecemos melhores instalações. A Câmara Municipal tem sido um grande parceiro, tem sido um grande companheiro de luta pela permanência deste escola. A Câmara Municipal do Verdão Hospital está em perfeita sintonia com a escola e sabe perfeitamente que havia um projeto que não tinha pernas para andar, custava mais de uma dezena de milhões de euros, uma coisa prevista para 1.500, 2.000 alunos, um número irracional. E eu, quando cheguei à presidência da escola, em longas conversas com o presidente da Câmara, o professor José Carlos Alexandrino, chegámos à conclusão que aquele projeto não teria viabilidade no quadro enquanto começámos a trabalhar, que foi em meados de 2010, e rapidamente, através de um gabinete especializado em arquitetura, com grande experiência em desenho de instalações de ensino superior público, fizemos um projeto low cost, um projeto muito digno, mas muito eficaz, não era um elefante branco. Portanto, era um projeto muito digno, de custos controlados, não tinha aqueles luxos que estamos habituados a ver em alguns edifícios públicos, mas era um edifício a construir, ocupando uma pequena parcela do terreno que a Câmara já comprou há uns anos para esse efeito, o edifício modular, e daqui por uns anos era só acrescentar mais uns módulos para trás. E, portanto, eu lamento que o CREN, entretanto, com as dificuldades que o país tem, tenha sido, digamos, enfim, bloqueado. Sabemos também que o acesso ao crédito por parte das câmaras municipais também é a situação que todos nós sabemos. E esse, quando já tínhamos, de facto, aqui um projeto low cost, um projeto eficaz, muito bonito, muito sóbrio, muito digno, o projeto ficou na gaveta por... Dando aqui mais um argumento ao IPC. Possivelmente. Engenheiro Jorge Almeida, na passada quinta-feira houve o Conselho de Gestão do IPC, um novo Conselho de Gestão, onde esta questão da STGO foi amplamente debatida. Qual foi, o senhor Engenheiro, penso que esteve presente. Qual foi o posicionamento assumido nessa reunião pelos representantes das outras escolas de Coimbra, depois daquele despacho do Secretário de Estado do Ensino Superior, que impediu, a extinção da escola, ou qualquer tentativa de desvaziamento? Eu estive presente nessa reunião. Essa reunião começou, eram 9:30 da manhã, houve uma pausa para almoço e terminou por volta das 19:30. Por ter terminado em Coimbra das 19:30 e tendo eu estado presente desde o início às 9:30, às 17 horas não pude estar na reunião geral dos alunos e fiz-me substituir pelo meu vice-presidente. E, portanto, estive nessa reunião a tentar convencer os meus colegas e a presença do Politécnico da importância estratégica para o Politécnico de Coimbra e para esta região, esta escola de ensino superior. O professor Rui Antunes, presidente do Politécnico, reformulou o documento que já tinha apresentado e, como também sabe, porque é jornalista, que o Governo, pela via do seu Sua Excelência, o Secretário de Estado do Ensino Superior, proibiu o fecho deste GO em 2011-2012, inclusive proibindo qualquer tipo de atuação que pudesse fechar a escola ou pudesse conduzir a esse efeito. Mas abriu a porta à reconversão de cursos, à alteração de cursos dentro do Politécnico, e, portanto, tudo tem que ser, digamos, gerido dentro dos órgãos próprios do Politécnico. E, portanto, eu mais uma vez, na quinta-feira, surpreendido, desta vez já estava presente, fui surpreendido por uma proposta reescrita. Portanto, do fundo era a proposta anterior do Presidente do Politécnico, só mudou uma coisa, que em vez de ser o fecho em 2011-2012, era o fecho em 2012-2013. Mais uma vez mostrei a minha perplexidade, porque o despacho do seu Secretário de Estado de Ensino Superior é cristalino, e, portanto, eu acho que ou as pessoas não leram bem o despacho, ou então, enfim, há aqui qualquer coisa que já não, enfim, de difícil percepção, porque o despacho diz que não fecha e que não se pode fazer nenhuma atitude, não se pode tomar nenhuma atitude que conduza a esse efeito. É que, de facto, não está lá taxativamente escrito outra coisa. O IPC está a fazer exatamente, na minha opinião, mas como disse, eu não sou jurista, está a fazer o contrário. Mais, o professor Rui Antunes conseguiu aprovar uma, digamos, uma medida que é consultar todos os órgãos de todas as escolas sobre o fecho da ESTGO em 2012-2013. Mais uma vez, mostrei-me contra essa proposta, e mais uma vez disse no órgão próprio, que é o Conselho de Gestão, que o que devia ser feito era, sim, parar para pensar e estudar a oferta formativa, porque, repare, o que é importante para a região, não é só do Alverde do Hospital, não é só da cidade, é toda a região aqui à volta da Beira Serra, ou Planalto Perão, como lhe queira chamar, é ter uma escola de ensino superior. A comunidade tem que perceber que os mesmos cursos durante 10 anos podem ter algum desgaste e à altura até de refrescar a oferta formativa, que se agora viessem novos cursos, se calhar daqui por 10 anos estaríamos a dizer, epá, isto também já é capaz de estar a cansar, porque veja, nós não estamos numa capital de distrito. As capitais de distrito e as grandes cidades do país podem ter durante 100 anos os cursos de engenharia que vão ter sempre mercado. E é um livro do hospital, quem quis estudar alguns cursos, esgota-se muito mais rápido, não é? Esgota-se mais rapidamente. E, portanto, da minha parte, não há nenhuma posição de, digamos, de estar agarrado a estes 5 cursos e a 2 mestrados mais um que vem a caminho. Mas o professor Rui Antunes foi aberto a essa Não foi nada aberto, nem aceitou a discussão e, portanto, o tema que foi para as escolas, depois de ser um ofício no dia a seguir, foi que as escolas se pronunciassem, todos os órgãos, sobre o fecho deste gol, já não em 2011-2012, mas em 2012-2013. Isto é, na prática, para que os ouvintes possam, enfim... Só dá aqui mais um ano de folga. No fundo, era o encerramento a partir de setembro de 2012. Mais uma vez, insisto, disse que estava manifestamente contra, portanto, não aceito essa medida. Nunca me foi apresentado nenhum estudo técnico, nenhum documento. Pelo contrário, este GOT dispõe de dados que permitem comprovar que esta é a escola mais barata do Politécnico em qualquer, em termos médios, em termos percentuais. E repare, Margarida, vamos a números. Eu sou engenheiro e gosto muito de números. E gosto do contraditório, mas com factos, com fundamentos. Esta escola são 5% do IPC. Esta escola são 5, representa 5% do Politécnico de Coimbra. Em número de alunos, em orçamento, portanto, seguramente aqui não há nenhum problema. E gostaria também de dizer publicamente que no caso deste GO, até 31 de dezembro de 2011, que é o orçamento que temos aprovado, que já vinha do ano passado, o que nós estamos a discutir é o orçamento para 2012, que começa a dia 1 de janeiro de 2012, a sua execução, a escola tem dinheiro para pagar todos os compromissos financeiros a professores, funcionários, a todos os seus fornecedores, sem exceção, sobrará dinheiro, se receber, obviamente, as verbas que tem que receber do Politécnico, portanto, o Politécnico há várias verbas de bolsas, etc., que estão em dívida, portanto, eu estou a partir de um pressuposto em que me vão pagar aquilo a que eu tenho direito e que está consagrado num orçamento assinado pelas partes. E, portanto, não só sobra dinheiro, como também quero dizer que, antes de vir para esta reunião, fui consultar a conta bancária da ESTGO e só numa das contas temos aproximadamente 500 mil de euros. Temos, neste momento, 476 mil euros, mais uns trocos, e com os juros que o banco onde temos a conta sediada nos irá pagar até ao final do ano, que depois temos que ver o quanto é, portanto, chegará seguramente... Portanto, neste momento são 476 mil euros, portanto, a ESTGO chegará a 31 de dezembro de 2011, perfeitamente equilibrada, com muito sacrifício, mas perfeitamente equilibrada, sobrará dinheiro, e ainda temos, uma segurança de 476 mil euros, se há razões para a qual não temos, para a qual não temos perspectivas de o gastar. Será uma margem de segurança, é uma opção gestionária, que é, se houver alguma alteração, vamos imaginar, sabe, na gestão da coisa pública, por vezes há surpresas. Eu não sei se algum colega meu irá estar doente ou não, é preciso substituir e a escola vai ter que pagar o vencimento à pessoa que está doente, ou até de uma colega, porventura, possa vir ficar grávida durante 2012, essa pessoa tem que ser substituída e este GO vai ter que contratar uma ou outra pessoa para substituir. Isto tem custos e, portanto, parece-me de elementar bom senso haver alguma cautela financeira. Portanto, não há qualquer problema financeiro neste GO e nunca houve. E já agora, deixe-me recordar um pouco da história passada. Este GO nunca pediu ajuda financeira ao Politécnico de Coimbra durante os 10 anos da sua existência, e recordo que os meus antecessores, nomeadamente o engenheiro Neves, que hoje está aposentado, na altura deu algum contributo à escola agrária, porque a escola agrária tinha alguma dificuldade em pagar salários, portanto o engenheiro Neves na altura penso, há 5 ou 6 anos, ajudou a Escola Agrária a pagar salários com uma verba excedente que este gotinha, e o meu antecessor, o Dr. Nuno Fortes, que foi diretor da escola até 2010, também numa determinada altura, com uma verba, também ajudou a escola, neste caso também a Escola Agrária, cedendo verbas da Estegó. Portanto, a Estegó, até hoje, não pediu ajuda, nem no passado, nem no presente. Essa solidariedade hoje, provavelmente, não está a existir para com a Estegó. Eu sou um otimista, estou aqui há 10 anos na escola, sou um dos fundadores da escola, e, portanto, a Estegó é um projeto que me, portanto, que me agrada, portanto, é um projeto onde eu tenho empenhado todas as minhas forças e energias. Reconheço que os últimos tempos têm sido muito, muito difíceis, e reconheço que é duro passar um ano a remar contra a maré. Mais uma vez, não lhe consigo dar um documento técnico, alguma coisa que obste ao desenvolvimento desta escola. Uma escola perfeitamente equilibrada, deixe-me dizer que os professores têm, digamos, vários patamares, vários escalões. Nós não temos nenhum professor dos escalões mais elevados, se bem que haja 4 ou 5 pessoas que mereciam ser. Posso lhe dizer, inclusive, é que recentemente um colega, enfim, saiu da Estegó porque viu que não tinha possibilidade de ascender a professor coordenador e é hoje professor associado. Saiu ontem o despacho de andar da República da Universidade da Beira Interior e, portanto, saiu da Estegó, vai para a Universidade da Beira Interior. Uhum. Portanto, a Estegó tem uma massa salarial média muito, muito baixa. Os funcionários não docentes, a questão ainda é mais clara. Nós temos, neste momento, uma técnica superior apenas. Temos funcionários administrativos e assistentes operacionais, portanto as pessoas vencem líquidos entre os 450€ e os 1000€, e depois temos pessoas que não são do quadro permanente de funcionários da Estegó, temos 3 funcionárias em contratos a prazo, das quais uma é técnica superior e que também são vencimentos na casa dos 900€. Portanto, quero dizer à comunidade oliveirense que nos ouve, que na Estegó não há chefes de divisão, não há chefes de secção, não há diretores de serviço e, portanto, na Estegó esses cargos não existem. E quero dizer que recebi a escola do meu antecessor com este quadro de funcionários e que até hoje só despedi uma funcionária. Portanto, não houve acréscimo de nenhum funcionário. Os que estão já vinham em 2010, quando eu agarrei a presidência da escola. Agora, também lhe digo, este é o quadro mínimo de funcionários. Nós só temos 3 senhoras para limpar o edifício que funciona desde as 8h30 da manhã de segunda-feira até ao sábado à noite, são 6 dias de trabalho, segunda 8h30 da manhã até às 22 horas de sábado, funcionamos por turnos nas assistentes operacionais, não dá para cortar mais. Não dá para ter conto só 2 pessoas. Engenheiro, mantendo-se essa intransigência que percebemos há pouco do professor Rui Antunes, decorrente dessa última reunião do Conselho de Gestão, entretanto, esta sexta-feira há o Conselho Geral do IPC, que se vai pronunciar sobre as propostas do Conselho de Gestão. O que é que espera da votação desse órgão máximo do Politécnico? Olha, eu acredito nos órgãos do Politécnico. Acredito, estou preocupado, mas acredito no bom senso das pessoas e, como sempre disse, não é a primeira vez que a Margarida Prata me entrevista, a Estegó é um eixo do desenvolvimento desta região. Eu não consigo imaginar um livreiro do hospital sem Estegó. Mas eu não quero uma Estegó como algumas pessoas querem que seja. Eu quero uma Estegó, uma escola sustentável financeiramente, como está neste momento, em que chegamos ao final do ano e sobra dinheiro, não temos rupturas de tesouraria, não temos pagamentos em atraso um ano e meio aos fornecedores, não. Os pagamentos aos fornecedores estão todos em dia, exceto, naturalmente, a funcionária teve de férias em agosto, não trabalhou durante o mês de agosto e agora está a pagar aos fornecedores, onde se inclui a EDP, porque só agora é que chegou de férias e, portanto, agora está a fazer os pagamentos. Uhum. Portanto, até este agora não há qualquer problema. Eu acredito no bom senso e na inteligência e na solidariedade das 35 personalidades que compõem o Conselho Geral. Eu não estou contra nenhum órgão do IPC, já tenho falado com muitas pessoas, não há nenhum motivo para fechar este GO, para suspender a sua atividade, mas também lhe digo uma coisa, Margarida Prata, este GO tem neste momento 11 cursos e eu tenho mais propostas de cursos para abrir no próximo ano. Eu quero continuar a ver a escola a crescer, é essa a minha obrigação profissional e quem me elegeu conta comigo. Agora, eu não admito, Margarida, já lá vamos. Eu não admito Sei que há muitas pessoas que não vão gostar daquilo que eu vou dizer, mas eu assumo aqui publicamente. Eu não quero uma escola com um ou dois cursos. Isso não é escola. Ter isso ou não ter nada é a mesma coisa. A ESTGO, comigo, tem neste momento 650 alunos. E eu só estou disponível, e as pessoas de Oliveira do Hospital só contam comigo se for para trabalhar e crescer, fazer crescer a escola. Neste quadro. Partir... Portanto, é para trabalhar. Nenhuma pessoa de Oliveira do Hospital conta comigo para presidir à comissão liquidatária de assassinar a ESTGO. Lamento, mas não contam comigo. Portanto, eu tenho um compromisso com quem me elegeu, com a Assembleia de Representantes da ESTGO, com a comunidade, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que tem dado todo o apoio, e não só ele, também a outras forças, portanto, a sua equipa de variação, que de facto tem dado um apoio inexcedível, têm sido solidários com a escola, com as outras forças políticas, de Oliveira do Hospital, e só estou disponível para continuar à frente de ESTGO, se e só se for para trabalhar a sério, um trabalho sério, honesto. Eu sei qual é o rumo, eu sei o que é que quero para ESTGO e, portanto, para boicotar ou para numa atitude complacente de deixar matar a escola, não contem comigo. Portanto, eu só estou à frente da escola se tiver condições para continuar a trabalhar. Ou seja, com o mesmo orçamento que estava previsto? Com o orçamento que está previsto e a que temos direito, não é um favor. Portanto, eu não estou aqui a pedir favores nenhums. O governo deste país, via, portanto, a tutela, os seus ministros, o secretário de Estado, entendeu dar um orçamento que falta pouco para chegar aos 1.000 milhões de euros a todo o sistema binário, que é politécnico e universitário. É este que cabe dentro do seu orçamento e, portanto, eu vivo dentro do orçamento deste gol. E se tiver que fazer sacrifícios, fazemos. Nós sabemos viver com sacrifícios. Que diabo! No ano 2011 tivemos o maior corte das escolas do IPC. Recusa-se a viver num cenário de morte anunciada das escolas. De morte anunciada, nenhuma pessoa em Oliveira do Hospital conta comigo. Contam comigo apenas no cenário de fazer a escola andar para a frente, criar cursos, portanto, dar condições dignas de trabalho aos alunos, é pelos alunos que eu trabalho, e tornar esta escola um eixo do desenvolvimento regional, e isso só é possível se me deixarem abrir setes, se me deixarem abrir mais licenciaturas e se me deixarem abrir mais mestrados. Inclusive, tenho um que está em negociações, que é uma colaboração na área dos biocombustíveis, do mestrado que já existe na agrária, ter aqui uma, digamos, uma colaboração direta com a plataforma, com a BLC3, como sabes, estamos a trabalhar nos biocombustíveis. Da minha parte, não há nenhuma teimosia em ter que manter estes cursos. Por mim, no limite, negociando, tratando bem os alunos. Por exemplo, eu não me importo nada de fazer um compromisso com o Instituto Politécnico de Coimbra, em que durante 3, 4, 5 anos vamos fazendo uma transferência faseada de alguns cursos que podem já estar até... Pá, com aquele, enfim, pá, já há 10 anos que andamos com isto, temos que reformular a oferta e virem outros cursos. Agora, Margarida, quer lhe dizer o seguinte: ir em cursos para Coimbra e não vir nada, comigo não dá. Portanto, as pessoas, enquanto eu estiver à frente desta nesse gol, cenário, lamento não poder ter dito isto na Assembleia Municipal, mas, ó Margarida, eu não tenho o dom da ubiquidade, eu não posso estar às 10 horas em Coimbra, da noite, e depois estar às 9 horas, às 21 horas, na Assembleia Municipal. Portanto, era isto que eu queria dizer aos munícipes. O Presidente da Câmara sabe, porque temos falado muito sobre isto, a variação sabe, alguns dirigentes partidários sabem, porque já falei com eles, mas embora a comunidade... Embora nessa reunião tenha ficado um pouco no ar a ideia de que não esteve, porque estaria a demarcar-se de alguma forma. Não estive, não. Isso é completamente falso. Isso é completamente falso. Estive na plateia e houve pessoas que me viram, e você viu-me que esteve lá a gravar na conferência de imprensa que o Sr. Presidente da Câmara, José Alexandrino, fez. Eu estive na primeira fila. Claro, ele fala pela Câmara, eu não posso falar pela Câmara, portanto, eu não sou autarca de Oliveira do Hospital, portanto, não tenho nenhum, qualquer tipo de ambição política ou autárquica. A minha ambição não é ser aquilo que sou, que é ser Presidente da escola. Ou se eu não estive nenhuma reunião em Coimbra, como na quinta-feira, amanhã, se houver Conselho de Estado, porque ainda não se sabe se há ou não há, estarei em Coimbra, porque é a minha obrigação estar, porque sou convocado para isso, e também não estarei à tarde, na sexta-feira, no Oliveira do Hospital, porque será, de facto, um dia importantíssimo para a vida da escola, porque estarei a defender a escola no Conselho Geral. Margarida, eu não tenho nenhum helicóptero, nem o dom da ubiquidade para estar a defender a escola em Coimbra e estar a defender a escola em Oliveira do Hospital. O poder está em Coimbra. O poder está em Lisboa. As decisões sobre este GO não são tomadas em Oliveira do Hospital. São tomadas em Lisboa e são tomadas em Coimbra nos órgãos de gestão do Politécnico. Portanto, Margarida, eu em cada evento tenho que me posicionar e, portanto, fiz-me substituir por uma pessoa da minha inteira confiança, que foi nomeado por mim, que é o meu colega Mateus Mendes, que teve a representar-me, porque eu de facto não consigo estar em dois lados ao mesmo tempo. É um defeito que eu tenho. Como é que acha que chegou a poucos dias da abertura de mais uma fase de candidaturas de acesso ao ensino superior, vai reagir em termos de procura dos próprios estudantes? Oh, Margarida, isso é um dos temas que mais me preocupa. Eu tenho tido uma posição, tenho tido sentido de Estado, isto é, tenho mantido a cabeça fria, porque é preciso, não se consegue fazer este gol contra o presidente do PPC, porque sem a assinatura dele nada se faz dentro da instituição. E, portanto, o que eu tenho tentado fazer é chamar à razão as pessoas, convencendo-as da bondade deste projeto, de uma pequena escola do interior, que movimenta muitas famílias, que cumpre as expectativas de quem está no interior. As pessoas do interior já não têm nada. As pessoas do interior não têm casa da música, não têm autoestradas, não têm coisíssima nenhuma, inclusive têm aqui este IC6 que acaba ali nos Pinheiros. Eu pergunto se em Lisboa era possível um IC6 acabar nos Pinheiros. Penso que não. Arrancaram linha da Lausanne e, portanto, eu fico chocado com o que fazem ao interior. Quer dizer, arrancam a linha da Lausanne e não põem lá nada. Portanto, as pessoas neste momento, sei que está... Enfim, a obra está a decorrer, mas as pessoas andam de autocarro. Uhum. E a obra tinha que ser feita rapidamente, como o IC6 e não chega ao livro do hospital. Se bem que eu sei bem que o país está numa difícil situação financeira, mas uma escola que custa aos contribuintes portugueses, que vai custar em 2011 1.303.000 euros, 1.303.000 euros, mais as propinas que nós recebemos, como uma escola equilibrada, na qual sobra dinheiro, portanto não precisamos... Nem sequer é nenhuma fortuna fácil. Não é nenhuma fortuna, porque, facto, a nível de impacto económico, a nível de... Portanto, eu acho que o interior não pode ser boicotado. E, portanto, eu estou solidário com a Câmara Municipal, estou solidário com todo o leque de forças políticas, com todas as forças políticas, porque já todos falaram comigo de Oliveira do Hospital. Portanto, há aqui uma unanimidade. Portanto, o problema, neste momento, não é partidário, não há nenhum conflito, porque todas as pessoas me dizem, sem exceção, é impossível, é um crime a este gó sair do Oliveira do Hospital. E, portanto, eu também digo e subscrevo, é um crime a este gó. Espero que não, espero qualquer que haja forma, bom senso. Neste momento já tem um impacto destas notícias. Exatamente. Desta publicidade negativa. Agora, obviamente que há aqui, a nível de danos de imagem, e repare, eu nunca dei nenhuma entrevista. Esta é a primeira entrevista que eu dou, fiz umas declarações para a rádio, porque a Margarida me pediu no sentido de acalmar os estudantes. Eu não quis logo ir a quente falar com os estudantes. Os estudantes estão numa fase crítica e fazem os exames. Nós temos de ter respeito pelos alunos e pelos professores. E, portanto, o que eu quero dizer é que nós, quando as coisas estão a arder, nós não vamos pôr mais gasolina. Nós temos é que ver onde é que podemos atacar, e nem sempre o ataque é aquele que mais efeito mediático tem. Por vezes, no silêncio de alguns gabinetes, consegue-se ter alguns efeitos desejados. E, portanto, eu congratulo-me com a decisão do Governo em não autorizar o fecho deste GO. O Presidente do IPC é, de facto, ele que tem legitimidade para conduzir os destinos do Politécnico. Não sou eu, fui eleito pela minha escola, eu fui eleito por todas as pessoas. E, portanto, eu, mais uma vez, claramente e sem qualquer margem para dúvidas, sou completamente contra o fecho deste GO. Há uma abertura da minha parte para reformular um outro curso, tirar daqui um curso e vir um outro, portanto, substituição, portanto, estou aberto à substituição, mas eu quero que nessa substituição a escola fique a ganhar. Eu sei exatamente, porque conheço de cor os índices de racionalidade de procura do ensino superior em Portugal, e sei que há cursos hoje que têm 10 vezes mais procura que um curso de engenharia. Cursos da área da saúde, cursos da área do design, cursos das áreas da... E é esses cursos que vai propor? Ouça, estes cursos já existem no Politécnico de Coimbra. Se o problema é a duplicação, como é que eu posso ir propor outro curso só com o apoio das outras escolas? Eu, neste momento, estou a trabalhar discretamente, porque há coisas que demoram o seu tempo e não são feitas nas capas dos jornais, mas estou a trabalhar com colegas de outras escolas para ter aqui uma oferta sustentada e para fazer uma viragem histórica neste GO, mas de nova oferta de cursos. Só lhe vou dar dois ou três exemplos. Nós temos aqui cursos que enchem as vagas, mas também temos cursos que deixam vagas por preencher, aqui e em todo o país. Nós sabemos que a Engenharia Civil, há 35 cursos de Engenharia Civil em Portugal e há alguns anos não é. 10. Nós já começámos a trabalhar. Portanto, essa reformulação deste GOS já está em marcha. E a Engenharia Civil, calculando o direito de todos os alunos, continua mais 2 anos, não entram novos alunos, e, portanto, os direitos dos alunos e professores são todos respeitados, os professores não vão para o desemprego, vão ser reconduzidos no curso de Engenharia Civil em Coimbra, e os direitos dos alunos são salvaguardados. E, portanto, os alunos vão fazer o curso até ao fim, só não entram em novos alunos. E queremos aqui um curso de gestão de energética, um curso ligado aos sistemas energéticos alternativos, e ainda estamos a trabalhar nessa proposta. Portanto, eu estou disponível para fazer crescer a escola, não assim, estou disponível... Assim o IPC queira, porque sem a assinatura assim, do Presidente do IPC, ou se não se consegue trabalhar, se elas sejam solidárias. Hospital. Exatamente, é isso, é essa a minha mensagem. Muito obrigada, Engenheiro Jorge Alexandre Almeida, temos mesmo que acabar esta entrevista, uma vez que até... já ultrapassámos o tempo previsto. Foi mais uma grande entrevista Rádio Boa Nova, Jornal Folha de Centro. Hoje regressámos com um tema que tem marcado a atualidade no Conselho de Oliveira do Hospital nas últimas semanas, a polémica em torno da ameaça de encerramento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Tivemos connosco em estúdio o presidente da STGO para nos fazer um ponto da situação e nos dar conta de todas as demarches que têm sido feitas ao longo das últimas semanas, dos últimos dias e que vão continuar certamente a ser feitas nas próximas semanas com vista a manter esta escola em Oliveira do Hospital. Boa tarde.